RPG. E esse filho não é meu. SPG. Filho não é meu. Gozei no ralo da minha ducha até criar um homúnculo. E ele é feito de porra e pedelho que eu só tenho no banheiro. Ele é todo e fudido, mas eu trato igual filho. Ele tem corpo de fezes que eu caguei no chuveiro. E ele saiu do meu cu, filhote de bunda, cria de Beelzebu. E ele fede a merda e nunca evoluiu. O filho do maravilho. Vai pra puta que eu paro. Samuel Notícias. Recebendo WhatsApp notificação de que eu ia ser pai do filhote de mão. Será que a maçaneta da porta também vai me acusar de boneca seu buracão? Me deixa meter na minha meia, no tênis, na fronha e no meu colchão. Me deixa virar Homem-Aranha, gozar minha teia de esperma do teto ao chão. Só quero ser livre pra tocar minhas punhetas sem engravidar. Tudo que eu encosto tem gozo, eu acho que eu vou ter que explodir um orfanato, pô. Fala pra mim, Osabi, um avião de filho de meia bi. Gozei no ralo da minha ducha até criar um homúnculo. E ele é feito de porra e pedelho que eu só tenho no banheiro. Ele é todo fudido, mas eu trato igual filho. Ele tem corpo de fezes que eu caguei no chuveiro. E ele saiu do meu cu, filhote de bunda, cria de Beelzebu. E ele fede a merda e nunca evoluiu. O filho do maravilho. Papa puta que filho do maravilho. Pai, a flor preta existe e vai me comer. Igual dois rottweilers. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida.